pega o controle e liga. O que te desliga da situação, estiga, aguça sua falta de noção. Sempre ligado no que te liga, a ilusão. Burrice é ser controlado tendo o controle na mão. Defeito da nação que aceita ser padronizada, atrás da televisão que traz beleza maquiada. Traz os olhos azuis, a pele clara, traz a cor negra, né? É, pro racismo não ser na cara. TV ilude, atitude some diante da tela. Amam Bush e esquecem quem foi Mandela. Ganham pro sofrimento da favela. Sem rumo ao pódio, semeia o ódio. O aprendizado vira sequela. Esquece a modelo que adiciona seus hormônios. Dê mais valor aos livros que atiçarão seus neurônios. Não é ser desatualizado. Bem informado é quem hoje evolui com o televisor desligado. Vagabundo mais charmoso, beat chique é o Vic. Vaporub no pescoço pros cangote mais gelado, mais alienado que os corredores do Doom. Show ao vivo não dá zoom, não tem HD conforto não. Todo torto, suado, apertado no pico. Desconto pra molhar o bico. Vão fabricando marionete, sensor de refrão, chiclete, atiçando as alergias e minha mente doentia. Trabalho em cada rima pra que te encontre macia, fria, eficiente como um canivete. Mentes fechadas, gostos manipulados, abrindo mentes, rimando com machados. Não sei, me sinto no meio de burros. A voz do povo há tempos virou sussurro. Enfim, com a sola da bota na porta, nem precisou de força, já tava toda torta e recheada de cupim. Possibilidades mil, infinito particular, interatividade, o mundo no seu lar. Mas cê prefere usar da maneira mais fútil, num antro multiplicador de cultura inútil. A rede é social, mas te deixa menos sociável, acostumado com amor de mentira e amizade descartável. O exagero estraga as nossas melhores invenções, mal uso por desinformação ou segundas intenções. O que devia nos conectar, nos deixa offline. Deixamos a vida passar em branco, mas não a timeline. Já fomos de compartilhar o pão, mas não sei qual o motivo faz os nossos irmãos só compartilharem aplicativos. Humor mais popular, pera insuficiência. Você caiu na rede, amigo, não negue. Por anos, fortificamos a desobediência. O importante hoje é fortalecer a hashtag.